Com óculos

você me pediu. E aí, a gente vai passear. E aí, a gente vai namorar. E depois, e depois, e depois. E aí, a gente vai passear. E aí, a gente vai namorar. E depois, e depois, e depois. nuvens queimam seu nariz azul. Desculpa, estranho, eu vou bem mais puro que o céu. vestido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso reviento, ahora mismo me llevo. Y me echaré a volar en el cielo infinito. o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na terra de Noé. Olha meu amor, final do Odisseia terrestre. Sou Adão, você será minha alegria. Com você, vivo a real do Eva.